Então, nosso tema dessa noite é no que eu acredito. A gente poderia até dizer que isso é uma pergunta. No que eu acredito? E como uma pergunta, cabe a cada um de nós buscar a resposta. Porque cada um de nós tem respostas diferentes para essa mesma pergunta. Então, a gente pode perguntar, de uma forma abrangente, se nós acreditamos na justiça, devido a tantas atribulações que estão acontecendo no nosso mundo, ao nosso redor. Nós acreditamos no bem? Será? Nós acreditamos na esperança? Nós temos esperança? Nós acreditamos que é possível? Que existe alguma coisa melhor logo à frente? Isso é a esperança, né? Nós acreditamos que é possível refazer de novo alguma coisa que não ficou bem feita, ou que deu errado. Será que é possível consertar? Nós acreditamos nisso? Nós acreditamos na vida? A gente teria que entender primeiro, tentar compreender o que é a vida, de que forma nós entendemos a vida. Eu acredito em mim? Será que eu acredito na minha capacidade de realizar as coisas? Será que eu consigo? E por último, eu acredito em Deus? Deveria ser inverso, né? Deus deveria estar em primeiro lugar. Mas se nós colocássemos Deus na frente dessas outras questões, as outras desaparecem. Se nós acreditamos em Deus, nós não precisamos nos preocupar com as outras coisas. O nosso conceito de Deus também precisa ser estudado, conhecido, porque é determinante. Assim como é determinante eu saber no que eu acredito, porque isso vai conduzir a minha vida. Nós não fazemos coisas que nós não acreditamos, nós fazemos coisas que nós acreditamos. As nossas posturas, as nossas respostas perante as coisas que acontecem, são em cima das coisas que eu acredito. E a gente pode até jogar de volta para as questões anteriores. Justiça? No bem? A gente pode até dizer que acredita, mas é um acreditar meio sem muita convicção. Porque se nós acreditássemos, nós faríamos. Nós precisamos acreditar que o bem, ele está sobre o mal. Ele prevalece, ele vence. Ele é a resposta ao mal. Se nós acreditamos nisso, a gente começa a mudar a nossa forma. Então, no que eu acredito? Ou no que nós acreditamos? Grande parte das coisas que nós acreditamos, que nós temos como estabelecidas em nós, não foram cultivadas por nós, não foram coisas que nós passamos a acreditar porque entendemos. Muitas delas foram adquiridas, foram entendidas por terceiros e nós absorvemos esse conhecimento. Nós não tivemos a oportunidade de algumas vezes nos deparar frente a elas para poder dizer realmente é verdade. Pessoas vieram antes de nós. Os livros estão cheios disso. E eles estabeleceram várias coisas às quais hoje a gente tem acesso. A luz é uma grande possibilidade. A gente às vezes não sabe nem como é que aquela lâmpada ali acende e ilumina. Mas a gente acredita nela. E ela ilumina e ela desfaz toda a sombra. Ela dissipa tudo aquilo que a gente não via antes. A luz do conhecimento, ela age da mesma forma. Ela vai aonde a gente não conhecia. Ela nos dá uma amplidão de novas ideias. Eu até trouxe, não é nem para ler, mas o Livro dos Espíritos. Se eu não acredito em espíritos ou em espiritismo, esse livro aqui ele não tem valor nenhum. Se eu acredito, bom, tem mais de 1000 perguntas com respostas aqui dentro e que nos dão uma nova visão sobre a nossa vida. Joga a luz sobre vários pontos que nós não sabíamos. Através dessa luz, a gente se obriga a mudar. Bom, eu não posso mais fazer as coisas que eu fazia, porque agora eu sei que os resultados são outros. Eu me obrigo a ser diferente. É interessante, né? Nós precisamos, às vezes, estar prontos para poder receber alguns conhecimentos, algumas verdades, porque senão a gente não absorve. Se nós não estivermos abertos a receber, nós não absorvemos ela. Talvez, daqui a algum tempo, quando nós nos depararmos de novo com essas mesmas questões, a gente diga, opa, agora eu entendo, agora eu estou pronto. Não falo só disso aqui, eu falo de várias situações que, do nosso dia a dia que acontecem e que nós vamos passando. Nós repetimos muitos erros ao longo da nossa vida, porque nós insistimos acreditando que aquela forma que nós fazemos é a forma correta. Mas as respostas são sempre as mesmas. Não são as respostas que nós buscamos. Então nós temos que modificar os nossos conceitos através da nossa inteligência. Eu disse, né, das nossas crenças que foram estabelecidas por terceiros. Quando a gente é pequeno, os nossos pais nos ensinam muitas coisas e a gente aprende através disso. Depois, a gente começa a buscar informação por conta própria. Muitas dessas informações que nós buscamos, elas são conflitantes com aquelas informações que nós tínhamos. E aí nós temos que fazer um jogo de encaixe. O que é certo? Eu tenho que chegar nessas conclusões. Os outros não vão me dizer, porque pode ser para eles, mas pode não ser para mim. A redefinição dos nossos conceitos, das nossas crenças, ela é extremamente importante. Nós já ouvimos muitas pessoas, às vezes, falando, se é que nós mesmos já não dissemos isso, que, para mim, as coisas são difíceis. As coisas, para acontecerem para mim, elas são difíceis de acontecer, são trabalhosas, são sofridas. Nós repetimos, às vezes, essa frase, ou ouvimos as pessoas repetindo. Isso tem a ver com os nossos conceitos. Não é que as coisas são difíceis, são os meus conceitos, são a minha forma de me relacionar com o mundo que faz com que seja assim. São coisas estagnadas dentro de mim que eu tenho que desbloquear. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me abrir, eu tenho que aceitar. As coisas são. Elas não são boas nem ruins. Sou eu que dou essa característica para elas. Sejam boas ou sejam ruins. Eu que digo isso para elas. As coisas são. Uma coisa que é boa para mim pode não ser boa para uma outra pessoa. Então aquela coisa é o quê? Então, nessa mudança de conceito que nós temos que fazer, é muito importante a gente perceber o que a gente pensa, o que a gente determina através das nossas palavras, principalmente com relação a nós mesmos. Alguns chamam de decretos, que nós decretamos as coisas, que nós determinamos como elas são. Eu vejo aquela coisa de tal forma, eu digo, eu não consigo. Quando certo eu deveria dizer, eu não estou conseguindo nesse momento, porque me falta habilidade, me falta entendimento, me falta capacidade. Mas se eu digo que eu não consigo, eu talvez não consiga nunca. Parece simples, mas nós fazemos isso todos os dias. Nós nos bloqueamos, nós não permitimos que nós mesmos tenhamos a capacidade. Uma das perguntas iniciais é: eu acredito em mim? Se todos somos iguais, alguns já com mais potencialidade do que outros, mas todos somos iguais, temos os mesmos atributos, por que que eu não posso conseguir? Se eu realmente quero, então eu devo me esforçar, eu devo entender como conseguir, como chegar lá, e não simplesmente sentar e desistir. Seria muito fácil, mas isso não nos levaria a um crescimento. Nós crescemos nas dificuldades, né? Quando aparece um problema na nossa vida, nós precisamos nos movimentar. Nós temos que se mexer para resolver aquele problema. Quando a gente faz isso, a gente aprende. E aquele aprendizado, ele fica para sempre com a gente. Para sempre. Por isso que sempre se diz, né? Que podem nos tirar tudo, menos o que a gente tem aqui dentro. O aprendizado, as conquistas, as experiências, isso é nosso. E quando nós falamos esses decretos, essas afirmações, quando eu digo que eu consigo, Deus faz assim, ó, beleza, tu consegue. E quando eu digo que eu não consigo, Ele diz a mesma coisa, tá bom, tu não consegue. Porque Ele não está lá determinando o que tu vai fazer ou o que tu não vai fazer. Ele te deu todas as potencialidades. Tu quer fazer? Ele vai junto. Tu não quer fazer? Ele te espera. Ele não tem pressa. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, a gente, nessa caminhada longa, a gente vai chegar lá. Só que, quanto mais a gente retarda, mais sofrida é, né? Mais trabalhosa, mais penosa, e a gente quer se livrar disso de uma vez. A gente não quer mais ficar batendo cabeça sempre na mesma situação. A gente quer a tal felicidade, e ela é possível dentro de um entendimento, dentro das limitações que esse mundo nos reserva. Nós precisamos apenas acreditar que é possível. Quando eu disse antes que as coisas que eu acredito, elas são determinantes para a minha vida, elas são também determinantes para depois da vida física. A gente sabe que vai desencarnar numa hora, não sabe qual. Deveríamos estar sempre prontos, nunca estamos. Então, a minha crença sobre será que existe vida após a morte, ela é determinante para quando eu chegar do outro lado, para quando eu me deparar com uma nova realidade. A gente diz isso porque nós sabemos, a biblioteca está cheia de livros dando exemplos de que várias pessoas demoraram muito depois de desencarne para assumirem a sua real postura nessa nova etapa, porque não acreditavam que a vida continuava, então não entendiam o que estava acontecendo. É muito importante, né? A gente se dá um tempo todos os dias para questionar as coisas que vão surgindo tanto na nossa mente como no nosso sentimento. Por que sentimos determinada coisa, tal emoção, boa ou ruim, não importa. Mas por que que algumas coisas nos fazem tão felizes e outras nos incomodam tanto? Que tipo de pensamento me acompanha durante todo o dia? Será que é uma coisa boa? Será que é uma coisa que não é boa? Será que é uma coisa boa para mim? Só. Então são questões que a gente vai buscando se conhecer para poder se resolver.